pronto. Vou andando por este caminho que tem espinhos, onde a semente o homem plantou, e na terra boa um dia brotou. Esta semente, a palavra de Deus. Pelos passarinhos, outra caiu no meio dos espinhos, foi oprimida, sem amor, sem carinho. Outra caiu sobre a pedra, tendo crescido, ela secou. Por falta de umidade, ela morreu. Um dia